Artigos originais. Uso de metodologia de ensino integrado em um curso de administração, experiência de interdisciplinaridade no ensino superior. Carolina Fredo Fleck, doutora em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora adjunta da Universidade Federal do Pampa. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/36310091414996555. E-mail carolinafleck@unipampa.edu.br. Débora Nayaroff, doutora em agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora adjunta da Universidade Federal de Uberlândia. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/80059152490421713. E-mail deboraoff@gmail.com. Resumo. O presente artigo tem como objetivo apresentar a proposta desenvolvida por docentes do curso de administração da Universidade Federal do Pampa de criar um eixo comum entre disciplinas. Esse eixo foi construído a partir da utilização da pesquisa de mercado em diferentes espaços no curso de administração e não apenas nas disciplinas de marketing, onde comumente é trabalhada, a fim de que as várias disciplinas, fundamentos de marketing, empreendedorismo e estatística, pudessem conversar de forma mais integrada, desenvolvendo os aspectos da interdisciplinaridade da tríade ensino, pesquisa e extensão. Identificou-se na disciplina de empreendedorismo a necessidade, para seu desenvolvimento, de usar a pesquisa de mercado que o professor de fundamentos de marketing tinha em seu plano de ensino a previsão de abordar e aprofundar. Além disso, o professor de estatística havia previsto usar a pesquisa para exercitar a tabulação e análise de dados, parecendo então pertinente articular nas três disciplinas, iniciativas em função de um objetivo comum, exercitar todo o processo de pesquisa, da identificação de um problema de caracterização do mercado consumidor até a participação em um evento de publicização de resultados, comparando métodos de ensino e desempenho dos alunos. Fazendo com que a experiência construída e executada conjuntamente autossuportasse o processo. Os resultados apresentados demonstram que os acadêmicos, apesar de encontrar dificuldades e admiti-las, consideram pertinente o uso desse tipo de metodologia de ensino. A experiência é uma forma de demonstrar que as áreas dentro de um curso de administração integram-se e que essa integração faz parte das exigências do mundo profissional, o qual os discentes estão próximos de experienciar. Palavras-chave: interdisciplinaridade, seminário de integração, administração, ensino de graduação.